terceira vez que venho a ti. Por duas ou três, a verdade vai surgir. Cristo em mim, forte e poderoso, mesmo na fraqueza, eu sou vitorioso. Regozijai-vos, irmãos, vamos adorar. Na fé permanecemos, vamos nos. Examinai-vos à luz do Senhor. Cristo em nós é puro amor. Nada contra a verdade é o que somos. Na fraqueza em ti somos. Worship, acústico, piano, 72 BPM.